5972 completa o ILS, chamando torre 18 decimal 6. Decimal 9. Direita 219, 142, 98, boa noite. É. Juliette, portão 02, 42. Fly direct pilot, 5515. Confirm, sir. Hello. You are clear to fly direct pilot. 5515. Oh, of course, sir. Thank you. O 070 graus, cono 3 nós, altímetro 10 no 0, livre pouso não no 0. Azul 4298, boa noite. Taxi via Alfa, reporta para ingresso. Taxi e Juliette. Alfa chamando para Juliette. Five, 515, clear down to 3000 feet, QNH 1010. QNH 1010, clear down to 3000 feet, 515. Aéreo 2228, chame Centro Recife, no 260, alterna 1288. Fala 260, 1288, 2228. 203. Juliette 3, obrigado, 42, valeu. V70, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Mari, não. Normal. 5972, solo 39, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 129, bom dia, boa noite. Do Rio 5972, pousou, livrou? Pousou, livrou. Taxi via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, o Rio 5972. tráfego precede o 1888 será vetorado para o sequenciamento. Firmo, é um ATR. Trote, Foxtrot Zulu, para interceptar o curso do localizador, curva à esquerda, proa 155, reporte estabilizado. Voo 1888, vetor radar sequenciamento, curva à direita, proa 230. O limite é o curso do localizador. Direita 230, limitado pelo lote, o voo 1888. Rio 5972, Juliette até o pátio 3, atento ao balizador. Juliette, pátio 3, vai ficar atento, 5972. Solo, Chané 6213, pushback acionamento na ponte 5, agora sim é que o funcionário está retirado. 7613-3, após a passagem do 767 da Rio à retaguarda, iniciando 05, chama táxi. Após a passagem do Rio à retaguarda, iniciando o pushback 6613. Tip 5515, vectors for space, internal left, heading 220, the limit is the localized course. 220, now limit is localized course, tip 5515. Foxtrot, Foxtrot, Zulu estabilizado. Completo LF, chamando torre 183, mão meia. Tip 5515, clear down to 2000 feet, QNH 1010. Center 2000, tip 5515. Go 1888, prossiga para 3000 pés, 1090, permanece o altímetro. 3010, 1888. 1090, vento 080 graus com 119, altímetro no 010. Tip 5515, reduce now speed to 180 knots. Reducing to 180, 5515. Reassuma a navegação agora na proa de Duna. Desça para 2000 pés, aguardando autorização para o ILS. 2000 proa de Duna, gol 1888. Tip 5515 to intercept the localized course, turn left, heading 140, report established. 140, call back to establish localized, 5515. 1888, reduza 1809. Boa noite, 0, boa noite, 88. 190, corrigindo, 1970, 1970, reduza 2109, desse mantenha 3.000 pés. Reduzindo 2109 e mantém 3, desce e mantém 3.970. Afirmativo, altímetro no 0.11 agora. Obrigado. Xenemia 3.13, táxi via Pátio 1 no Índia, ponto de espera da 1.0, torre 1.18, decimal 6, o ajuste no 0.11, tem um bom voo. 1011, espaço Índia, ponto 0386, muito obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, boa noite, 35505. Boa noite, 355-5, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, informação. Aguardando pista livre, 55-5. Fox Zulu, solo aos 47, livre à direita, solo 121, decimal 9. Livre pouso na 1-0, vento 080 graus com 1-3 nós, altímetro 1-0 no 1. Livre pouso, trem baixo checado, 5-5-5. No 070, prossiga para 2.000 pés, reduza 1-8-0 nós, aguarda autorização pelo ERS. Doutor 1-9-7-0? Afirmo. 2.000 pés reduzido para 1-9-0 nós, 1-9-7-0. Mal vento para o 5595. 080 graus com 1-2 nós. Obrigado. Salvador Banante, bom 888, 3 milhas de Ilha Serra. Boa noite, com 1888, é a parte externa. Guardará. Papapá, Foxtrot, Foxtrot, Zulu, conhece o aeródromo? Você tem condições de orientar aqui via fonia? Ingressar à primeira esquerda agora na Juliette, vai contornar o pátio principal e reportar no través do portão 1-1, Foxtrot, Foxtrot, Zulu. 0 graus com 1-3 nós, altímetro 1-0 no 1, aguarde pista livre. Fazendo pista livre, igual nós, 8-3. Dado procedimento, 9-9-7-0. Afirmativo, autorizado LS, reporte no local de Pozarola, localizador 1970. Falando 2, 1 decimal 9. Direita 2, 1, 9. Foxtrot, Foxtrot, Zulu, escuta. Prossiga à esquerda, ok? O senhor está prosseguindo agora para o través do 04. Aí à sua esquerda tem o 04, 03, 02 e 01. Tem que prosseguir à sua esquerda aí, à frente, meia dúzia, tá visual? Afirmo, prossiga a meia dúzia, ela vai avistar os portões 07, 08 até o portão 11. É só seguir pela centerline. Altímetro no 09. Livre, pouso 90, gol 88. Correção Alfa e reporte para ingresso na Juliette, o 5515. Alfa, reporta para ingresso, 5515. Estabilizado no 970. Vicente, devido ao sequenciamento, terá que aguardar as duas aeronaves já no ILS, estimado de 3 minutos. Olha aqui, mano. Eu escuto a 6303. Estabilizado, baixado e travado, final da 1-0. Bono 970, vento 070 graus, cono 4 nós, altímetro 1-0 no 0, aguarde pista livre. Guarda pista livre, 970. Frente, vai ingressar nessa taxiway que está à sua frente, na Lima, ingressar primeira à direita, na Mike. Pode confirmar, bro? Presidente, voo ITAP, o Oceaner 6224. Positivo, presidente ITAP, 6224. Gente, ingresse primeira direita na Mike e após primeira esquerda na Quebec, vai manter a posição e chamar o solo novamente. Bono 888, solo 53, livre à direita, solo 121 decimal 9. 19, graças, boa noite. Prossiga o táxi em frente, vai ingressar na cabeceira 35 e taxiar via pista. E vai liberar na penúltima esquerda, pátio 4, taxiway Oscar. Solo Salvador, boa noite, o gol 1888 livrou, passa na sua escuta. Gol 1888, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingressar na taxia Juliette. Via Alfa, reportando para Juliette, gol 1888. É 6313, após o gol na curta final, ali mantém no zero. Após o gol na final, ali mantém no zero, 6313. gente prossegue em frente até o Graé e tenha uma boa noite. Alfa está na frequência livre. Solo 970, solo 55, livre à direita, solo 121, decimal 9. Direita 219 no 970. Meia 313, a linha decola da 10, vento 080 graus, cono 3, nós. A linha decola 10, 63, 13. Está com você, Juliette. Alfa reportará para ingresso na Juliette no 970. Boa noite. Trip 5393 autorizado, chama pronto para o táxi. Meia 313, decolado ao 57, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Oxané 3-1-3. 6-3-1-3, contato radar na decolagem, suba 360, saída da EL. 360 da EL, 6-3-1-3, quando possível, voa direto Leda. O Leda está livre, 6-3-1-3. Direto Leda, 6-3-1-3. Oxené 6224, após ETAP Voituna, desça para 2000 pés, LSXUE autorizado, reporte localizador. Após ETAP Voituna, 2000 pés, autorizado LS, pode estabilizar 6224. Uno, Uno, segue o povo repartido, medo. Salvador, boa noite, Rio 5972, está sendo a informação de fora. Solo trip 5393 para o táxi com 41 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, o perro na rede. O trip 5393 autorizado táxi via parte 3, parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 10111, tenha um bom voo. Obrigado, bom te pernas 86. O 5972 confirme o horário do plano e o destino? O destino é Galeão, horário do plano previsto 0130, acreditamos que tem algum CHG já aí para antecipar a decolagem. Gente, aqui eu não recebi aqui ainda no sistema, vou checar com a sala ES, só um minuto. Falou, Vivo, 970, chegando. entrar em contato com a infra-aero, só um minuto. Paulo Salvador, muito boa noite novamente, o TAM 3305, informação de uniforme, está pronto para a cópia Recife. Recife 330, já aprovado, portão 612, só um minuto para a cópia, o 3305. Não estou escutando, TAM 3305. Petrolina, nível 300, já aprovado, portão 03, aguardando cópia, ordem 4298. Ó, 6313, tá cruzando 080, autorizaria da presente, Brady? 010, pronto. RP 5393, a linha decola da 10, vento 080 graus, com 1 no nosso. A linha decola 5393. O Rio 5972, faça um check no rádio, a transmissão está saindo muito baixa. Como recebe agora? Melhorou um pouco. Autorizado Galeão, o nível é o 400, via Upper Whisky 50. Decolagem da 10, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, após Leda, Eudes. O controle Salvador 1208 e 5155 no transponder. Autorizado para o Galeão no nível 400. Decolagem da CA cabeceira 10, subida da El, Leda Eudes, primeira curva direita. Aerovia, Upper Whisky 50, controle 1208, transponder 5155, Rio 5972. Cotejamento correto no TAD 3, chama pronto, pushback acionar o Rio 5972. Passará, amor. Afirmo, Momo Flock. Botão 3305, copia? Afirmativo, prossigo TAM 3305. Recife, nível 330, via Upper Whisky 58. Decolagem pista 10, primeira curva à esquerda no perfil Puca, transição Aru. O controle 1208 e 5147 no transponder. Mari desce para 3000 pés 10, 11 é altímetro. 50, decola da 10, primeira curva à esquerda, Puca, transição Aru. Controle 208, confirmando o transponder 5147. Afirmo, 5147 e aerovia Upper Whisky 58. Afirmativo, aerovia Upper Whisky 58. Portão 62, chama pronto, tá 3305. Chamará. O azul 4298, copia? Petrolina, o nível 300, via Upper Zulu 20. Decolagem pistão 10, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Momo, transição Flock. Frequência do controle 120, decimal 8 e 5143 no transponder. Planejamento correto, portão 03, reporta pronto, pushback acionado. Está pronto, pushback acionamento. Azul 4298. Autorizado, azul 4298, chama táxi. Tomara. Solo, Salvador, gol 9250, boa noite. Gol 9250, boa noite. Recife no 370, já aprovado, só um minuto para a cópia. Ah não, perfeito, que a companhia pediu para confirmar se o plano tinha chegado dessa vez, parece nos últimos dois dias, aí teve atraso, tá tudo normal então com o nosso plano, né? Acabou de chegar aqui no sistema. Tá ok, então tá, só escuta pra cópia quando você estiver aí, muito obrigado, só aguardo. É 313, chame o centro Recife, 1251, na alterna 13325. É, 313, confirmando a frequência primária, 3325. A primária é 1251, o secundário é 3325, vovô. 251, 3325, 6313, grato. Voo 9250, copia? Copia, prossiga. Autorizado, Recife, nível 370, via Upper Whisky 58. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, transição Aru. O controle Salvador 120.8 e 5157 no transponder. Autorizado, Recife 370, nível 358, decola no zero, curva à esquerda, Puca, Aru. 208 é o controle, 5157 é o transponder para o 9250 da Gol. Cotejamento correto, portão 04, chama pronto, Gol 9250. Vai reportar, muito obrigado. 7, livre à direita, solo 12, no decimal 9. Direita 1219, chamé 6224. Confirmando o POB 99? Ativo. Autorizado direita via Índia, ponto de espera da 10. Torre 118, decimal 6, o ajuste no 0 no 1. Tem um bom voo, azul 4298. Índia, torre 18.6, azul 4298, corante. Solo, azul 5001, autorização Guarulhos. 5001 no Guarulhos, no 360 já aprovado, só um minuto da cota. Vaga. Solo, Salvador, boa noite, Xané 6224, livrou. Oxenê 6224, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxa serviço Juliette. Alfa, reporta para ingresso na Juliette, Oxenê 6224. Era 4298, a linha decola da 10, vento 080 graus, cono 3, nós. Oxenê 6224, prossegue Alfa e Juliette, portão 01. Alfa Juliette 01, Oxenê 6224. Azul 5001 no Copper. Persiga, 5001. Autorizado Guarulhos, o nível 360, via rota Bridge, Up Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, após conforme rota do plano. Decolagem da 10, primeira curva à direita, no perfil da El, Leda, após Leda Bridge. Controle Salvador 1208 e 5154 no transponder. Autorizado 360 Guarulhos, Bridge, Up Zulu 16, BH. Decola da 10, curva direita, Leda, controle 12. Transponder 5154. Estou confirmando a subida da El, Leda, após Leda, Bridge, portão 02, chama pronto. Confirmado, da El, Leda, Bridge. Pushback, acionamento, tá 3305, a posição é a 06. Portão 612, tá livre, chama táxi, tá 3305. Chamará 3305. Copiou? Afirmativo, ao 300 na saída Motorfoque, 4298. Gol 1170, desça para 2000 pés, ILS X-ray autorizado, altímetro 1011. Desce para 2000, autorizado ILS, 1011, no 1170. Paulo, 5972 da Rio, para pushback acionamento, posição 9. Rio 5972, autorizado pushback acionar e chama táxi. Rio pushback acionamento, chamada para o táxi. Nossa. Estabilizando, gol 1170. 1170, completa LS X-ray, chamando torre 18, decimal 6. 18, 6, gol 1170. boa noite, Gol 1170, final, marcha travada. Boa noite, 1970, livre pouso na 10, vento 080 graus com 119, altímetro no 09. Vento autorizado, pouso com 1170. Para o táxi 3305, estamos com 74 a bordo, 5 horas de autonomia, Natal. 3305, autorizado táxi via Patiuno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 10111, tem um bom voo. Estimativa autorizado via Patiuno, Índia, ponto de espera pronto, 1186, bom trabalho, 3305. Salvador, Rio, 9890. Centro Recife, 1-2545, Altera, 1-2685. 2545, 2085, obrigado. Obrigado. Quatro-meia, prossiga na chegada Bonf, desça para 2000 pés. Afirmativo, ILS X-ray autorizado, 1-0-1 no altímetro, reporte localizador, Gol 1-2-4-meia. E o Ion, forma de estabilizado, no X-ray, Gol 1-2-4-meia. Horas de autonomia, está alternando Guarulhos. Poderia repetir o PLB? 02. Na direita 219, no 1170. Ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste no 011, tem um bom voo. Táxi, o livre, táxi, então ponto de espera 10, seguindo a aeronave da TAM, ajuste agora 1011. Obrigado, uma boa noite. Sol Azul 5001 no gate 2, estiver também. Ciente, o Azul 5001 na guarda para iniciar o push. Guarda. Sol, boa noite, 1170, livro na sua escuta. Gol 1170, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Via Alfa, reporta para ingresso na Juliette, 1170. Tu chame o Centro Recife, 12545, alterno 2685. Azul 5001, na escuta? Na escuta. Coordene com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol que vai parquear à sua esquerda no portão 03. Após o parqueamento do Gol, inicia no 02 e chama a táxi. Após o Gol que vai no parado 3, inicia o 500. O Gol 1170 prossegue Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette 03, 1170. Noite da 3305, a linha decola da 10, vento 070 graus, com no 1 nosso. A linha decola com o 10, com 330 nosso. 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive após Poços. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Realiza o perfil da subida da El, Leda, após Leda, Bridge. O controle Salvador 1208 e o transponder é o 5161, Rio 9810. Autorizou 340 Guarulhos, decola 1-0, curva direita da Euleda Bridge. Upper Zulu 1-6, PH Zonte, Trilli, Poços de Caldas, 128, controle 5161, é o código Rio 9810. Correto, 5161, no chama pronto no PAT 3, 9810. Chamaremos, obrigado. Salvador na escuta do Rio 5972. Afirmo, prossiga. Forma que está no ponto de espera pronto. Ali mantenho no zero. É, mantenho no zero, 5972. Salvador, Chané 6224. Chané 6224, Aracaju, nível 1 no 90, pronto, sobe. Pronto. Autorizado Aracaju, nível 1 no 90, decolagem pistão no 0, primeira fuga da esquerda. Realiza o perfil da subida Pucca, Jamo, após Jamo, direto Aracaju. O controle Salvador 1208 e aciona 5156. 2, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça ao 050. Pucca, Jamo, após direto Aracaju, controle 1208, entrando pode 5156, 62. Correto, portão 01, chama pronto, o Ocean é 6224. Solo gol 950 no 04, pega acionamento. Sim, a gente mantém a posição, é o número 2 no setor, o gol 9250. Antena, 250. Subindo para o 330, saindo a pouco, tá? 305. Estabilizado, avistando o voo no 246. No 246, completa aí, ele é SXV, chama o torre 18, decimal 6. 36, TG, obrigado. Salvador, boa noite, o voo no 246, atacou esse centro, embaixo travado. Boa noite, no 246, vento 070 graus com 1 no nós, altímetro no 0 no 1, no livre pouso não no 0. E o livre pouso no 246. Rio 5972, decolador 25, controle 120 decimal 8, bom voo. Rio 5972, controle 120 decimal 8, bom voo. Salvador, fala de Rio 5972, nada. Tem uma aeronave da Azul que está finalizando o pushback, está sua retaguarda. Após a mesma inicial, o táxi liberar o setor, está autorizado no 04 e chama táxi. Vai coordenar com o pessoal de solo, após a Azul liberar inicial táxi, autorizado e reportar a táxi com o nosso T5. Solo Azul 5001 para o táxi. 3 horas e 45, Altana, Uberlândia, POB 123. O Azul 5001, autorizado direita, Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, o ajuste 1011. Tenha um bom voo. Direita, Índia, ponto de espera da torre 186. Agora o ajuste 1011, obrigado, tenha uma boa noite. O canal 72 está presente, direto eu, está livre. Direto eu. 1246, solo 128, livre à direita, solo 121, um decimal 9. Tua esquerda, proa 200, limitado pelo curso localizador, desse mantém a 2 mil pés, o altímetro 101. Bom, 723. Esquerda 200 para 2 mil pés. Afirmativo. 723, esquerda 200, de localizador para 2. Solo Salvador, muito boa noite, ao voo 1246. Voo 1246, boa noite, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Gente, Alfa, repórter para Juliette, voo 1246. Solo Rio 9810. Rio 9810. Para acionamento na posição posterior, push. Ciente do acionamento, chame pronto para o push 9810. Tomaremos Rio. Chame Centro Recife no 2545, alterna no 2685. 2545, não está alternado, por favor? No 2685. Obrigado, uma ótima noite a todos. Boa. Rio 5932, chame Centro Recife no 251, alterna no 3325. 251-133-25, Rio 5932, boa noite. Boa. Azul 5001, decolar 231 no controle, 120, decimal 8, bom voo. 20, decimal 8, uma boa noite. Alô, Salvador, boa noite, 0 para o táxi, temos 048, 220, alternando Natal. 360, saída da EL. Da EL, 360, 5001. Ajuste, 1011, tem um bom voo com 9250. Índia, na ponte 0086, grado, mano, chegou o 9250. Gol 1246, ingressa Juliette, portão 09. Vai ficar atento à viatura Follow-me no través do portão 612, que vai conduzi-lo até o portão 9. Ciente, portão 9, vamos ficar atento ao Follow-me e vamos segui-lo. Gol 1246. 1246, o 622. É 202, é número 2 ainda. Está autorizado por aqui, dona. Dona, 2000, descida 650, número 2, Oxané. 2 mil pés está livre no 01 no altímetro Oxané 6212. E 11, 2 mil, obrigado. Torre, muito boa noite, boa 9150, na Bravo, na 0, pronto. O 9250, ali, decola da 10, vento 080 graus, com no 2, massa. E vem, decola da 10, gol, 9250. Rio 9810, no TECA, acionado para o posto. Está livre o posto, chama pronto para o táxi 9810. Chamaremos para o táxi 9810, Rio. 723, que não 45, autorizado. É 6212, reduza para 1809. Reduzido, 6212. Decolado aos 34, controle 120.8, bom voo. 208, boa noite, voo 1250. Estabilizado com o campo à vista. 1723, comprou a TLS, chamando Torre 1836. 1836, voz, boa noite. Controle Salvador, boa noite, voo 9250. 9250, contato radar na decolagem.